Salve, salve galera, o Dotcast número 6 está no ar. No episódio de hoje, Caio Gasparetto e Renato Mantovani recebem Vinícius Guimarães, da página Chicago Bulls Brasil, para uma análise completa da troca envolvendo Jimmy Butler. E no segundo bloco também temos uma breve análise sobre os jogadores que foram selecionados no draft da NBA, que aconteceu na última semana. Bom episódio a todos! Salve rapaziada do Dotcast! Estamos aqui para mais um episódio, que já é o sexto. Hoje nós temos mais um convidado especial, que é o Vinícius, do Chicago Bulls Brasil. Eu vou deixar ele se apresentar, falar o que ele cobre, faz a sua propaganda aí, fala os seus arrobas e tal, para a galera te acompanhar. No episódio de hoje, a gente vai fazer uma análise rápida sobre o draft, e a gente vai começar falando sobre o que aconteceu de principal, que foi a troca envolvendo o Jimmy Butler entre o Chicago Bulls e o Minnesota Timberwolves. Então, Vini, é com você, fique à vontade e seja bem-vindo. Valeu, Caio, Renato, é um prazer estar aqui participando do podcast com vocês. Bom, estou aqui para falar sobre a troca do Jimmy Butler, né? Eu sou da Chicago Bulls Brasil, no @bullsbr no Twitter, mas também no meu Twitter pessoal, @vini_brg, vini_brg. Eu falo sobre NBA no geral e principalmente cubro o basquete nacional, o NBB. É isso daí, então vamos pro papo. Beleza. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: de 0 a 10, o quão surpreso você ficou com essa troca acontecendo e o quão puto você ficou com essa troca acontecendo? Eu acho que em relação à surpresa foi, sei lá, 9 ou 10, porque... Quem me acompanha no Twitter sabe que eu até mencionei isso no dia do draft, que no draft passado, todos os insiders tinham falado que o Butler ia ser trocado pro Wolves ou pro Celtics, assim, na hora do draft mesmo, 5 minutos de cada time. David Aldridge, Wojnarowski, os insiders do Bulls, que são bem confiáveis, o KCJ, o Nick Friedel, todos falando que o Butler ia ser trocado, e acabou não sendo. Então eu acabei desconfiando desses rumores que acabaram por surgir nessa última temporada. Então eu pensava que não ia acontecer, até porque a diretoria do Bulls, com aqueles rumores daquele outro draft, acabou mostrando que estava blefando bastante, só ouvindo as negociações e não negociando de verdade. Então eu não acreditei, eu fiquei meio em choque assim, não sabia processar, acho que até agora não caiu a ficha, na verdade. Só quando o Butler vestiu o uniforme mesmo e eu vi quão ruim o time do Bulls vai estar. Mas puto, eu acho que eu consigo diferenciar bastante, na verdade eu consigo dividir bastante o lado de torcedor e de analista, digamos assim. E aí eu acho que nas trocas eu acho que o lado de analista fala mais forte. Eu fiquei mais triste por causa da saída do Butler, né? Um dos jogadores favoritos e fez muito pela franquia, então é mais por causa disso e não por eles terem trocado. Eu acho que é isso daí. Sabe um negócio que eu achei estranho, com relação à pergunta que eu te fiz de ficar surpreso? Eu fiquei surpreso porque praticamente é a mesma proposta que o Bulls recebeu no draft passado. É exatamente a mesma proposta, que eles recusaram, como você falou, contra todos os rumores e o que a imprensa falou, eles recusaram um ano, e no ano seguinte eles acabaram aceitando a mesma coisa, que acabou saindo o Chris Dunn, o Zach LaVine e a pick número 7. E eles ainda deram um jeito de colocar a escolha 16, mandar junto com o Jimmy Butler, sim. Que pra mim absurdo, não fez sentido nenhum, exatamente. Então, o que o Bulls está tentando fazer nessa troca? Ou, por exemplo, está virando uma página agora na história da franquia, trocando o principal jogador. Qual que é a principal intenção do Chicago Bulls? Antes de falar sobre isso, foi bom você falar que foi a mesma proposta, porque eu queria falar também da influência externa que teve nessa troca. Na verdade, foram duas. A primeira é que nessa última temporada ocorreu a troca do DeMarcus Cousins, né? Assim como o Butler no Bulls era a estrela principal do Kings, ninguém esperava que ele fosse trocado, ele acabou sendo trocado por pouco, porque a diretoria do Kings não queria continuar com o Cousins como estrela, e o Cousins na próxima temporada vai ser elegível à extensão máxima, aquela extensão louca aí que eu até escrevi sobre ela, se vocês quiserem você pode ver lá no meu perfil. Então eles acabaram se desesperando para trocar e acabaram trocando por um valor baixo, assim como foi essa troca do Butler. E também vai ser a do Paul George. Então, um desses dois rumores aí, eu acho que acabaram influenciando pra diretoria do Bulls chegar e pensar, porra, se eu não trocar agora, o valor dele vai continuar baixando, até um ponto que a gente não vai conseguir nada assim como o Kings não conseguiu. Então, assim, eu posso falar que eu acho que o momento da troca, se eles tinham que trocar o Butler, era agora mesmo. Senão o valor ia baixar. E a outra coisa é que a gente vê também, eu vou citar o exemplo do Celtics, eu citei esse exemplo no podcast da Chicago Bulls Brasil, que o Celtics, todo mundo pensa, todo mundo vê todos os assets que eles têm, né, as picks eles podem trocar por jogadores bons, só que eles realmente não estão trocando, eles até fizeram aquela troca com o Sixers para conseguir mais picks ainda, conseguiu a pick lá do Lakers pro ano que vem, e eles estão evitando o que a gente chama de win now, né, investir no agora, justamente por causa dessa hegemonia do Cavaliers e do Warriors. Então, por que eu vou investir no elenco de agora, se eu vou acabar, assim, se eu conseguir o meu máximo, fazer um milagre aí e conseguir um jogador na free agency, eu vou acabar perdendo pro Cavaliers na final de conferência ou final da temporada. Então, eu acho que realmente eles podem ter pensado nisso também na troca do Butler, porque eu vou tentar me matar para conseguir construir um time ao redor do Butler se eu vou acabar perdendo pro Cavaliers e pro Warriors na final. Não é melhor reconstruir para um futuro onde Cavaliers e Warriors não estivessem tão fortes? Eu acho que isso pode ter influenciado bastante. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca leva em conta nas trocas, mas deveria ser bem valorizado esse argumento aí. E agora eu vou usar pro tanque, eu acho que é o que deve fazer. Até porque a gente ainda vai falar da troca, né, o que o Wilson recebeu. Mas eu acho que o principal da troca não é o que o Bulls recebeu, mas sim o que o time vai se tornar com isso daí. Porque o Bulls vai se tornar um time muito ruim, e aí o que o Bulls vai receber, no final das contas, vai ser uma pick muito alta no próximo draft. Então é isso que a torcida do Bulls tem que levar em conta, até porque o draft do ano que vem parece que tá bem forte, né? Então, tem muita gente apostando nesses próximos drafts que nem o Celtics acabou de fazer. Eu queria pedir desculpa também ao nosso outro dono, Renato Mantovani, que eu acabei esquecendo de apresentar. Mas, Renato, por favor, suas considerações sobre essa troca. Não, tudo bem, tô aqui, tô tranquilo, sem problema. Só observando vocês aí, tô tranquilo. Não, as brincadeiras à parte, o Vini já começou a entrar no mérito, né, do que recebeu pro futuro. Mano, pelo jeito que acabou a última temporada, né, o Zach LaVine se machucando, fica essa visão negativa. Mas ele terminou a temporada antes da lesão, ele tava jogando o fino, fazendo 20 pontos por jogo tranquilo. E pegou também o Chris Dunn, que era um armador que até ser draftado tinha um puta nome, podia ser um puta prospecto, só que não teve minutos de quadra. Então esses dois jogadores, pro futuro, pode ser sensacional pro Bulls. Porque você tá pegando dois caras jovens e você tá dando um Jimmy Butler, que é um dos melhores jogadores da NBA hoje, isso é um fato. Só que com 27 anos, pode ser que ele não seja bom pro Bulls a ponto dessa hegemonia do Cavs e Warriors que vocês acabaram de citar. Porque daqui 3 anos ele já faz 30 anos, e não sei se daqui 3 anos o Bulls consegue construir um time. Eu não vejo o Bulls com um time bom, mesmo se tivesse mantido o Jimmy Butler. Então ele seria um jogador inútil na franquia, um puta jogador que não ia conseguir levar o time em nenhum lugar. Então acho que pode, isso que o Vini falou, mano, você tem que ver esse lado também. Você tem que ver que pegou dois jogadores que podem fazer o futuro da franquia, pode começar a jogar demais a partir da próxima temporada, que os dois vão ter minutos de quadra. E daqui 5 anos o Bulls construir um time junto com eles que vai fazer o Bulls, né, trazer mais um título, ou conseguir chegar nas finais, sei lá, chegar no auge da NBA. Bom, a gente já falou sobre os jogadores veteranos, já consolidados na NBA, que estavam envolvidos na troca, mas chegaram dois novatos também, um para o Chicago Bulls, que foi o Lauri Markkanen, e o Justin Patton chegou para o Minnesota Timberwolves na escolha número 16. O que você achou do Markkanen ter sido escolhido, um ala pivô que veio de Arizona, consegue chutar de fora? O que você achou da escolha? Bom, eu acho que, primeiramente, quando a gente tinha aqueles rumores de troca do Bulls com o Celtics, a gente não esperava que, seria, que quando o Butler saísse, a gente ia chegar a uma escolha de sétima, uma escolha na sétima posição. Acho que a gente achava que seria mais alta. E dá pra ver nesse draft claramente que as 4 ou 5 primeiras picks são muito diferenciadas do resto do draft. Talvez a escolha a terceira pick para a sétima pick tem uma diferença maior do que a sétima para a 16ª, por exemplo, que o Bulls e o Wolves trocaram. Então eu acho que se a intenção do Bulls é pegar um cara para ser uma estrela, eu acho que fica mais difícil se, com a sétima pick. Mas o Markkanen é um cara que é o pivô, o ala pivô perfeito para a NBA moderna. Seria melhor se ele fosse um cara melhor defensivamente. Ele não é esse tipo de jogador, mas ele mede 7 pés, né, 2,13 metros, e consegue chutar, tem boa mobilidade. Então é interessante. Ele não vai ser a estrela por Russo basear essa reconstrução nele. Isso eu já disse, vem no draft do ano que vem, ou do outro ano. Mas pode ser sim uma boa peça para a reconstrução. Exatamente. Tem esse problema de ser aquele cara branco, né? Europeu. Ele é o quê? Finlandês? Finlandês, né? Então tem todo esse problema, né, mano? Do cara poder entrar na NBA e ser engolido por qualquer um, ainda mais desse tamanho. Que é o cara do estilo Ryan Anderson, assim, vai. Aquele cara que vai ser gatilho total. Vai estar lá para arremessar e. É o que todo mundo busca, o novo Dirk Nowitzki. Mas tem esse perigo da defesa, mano, que é muito importante trabalhar nisso. É o principal, velho. Tem que focar 100% nessa defesa pra ele não ficar perdido em quadra. É um retorno que eu achei meio estranho pra Chicago foi a quantidade de armador que ficou no elenco. Acho que o Vini vai concordar comigo. Porque o Bulls fez uma troca na temporada passada pra pegar o Cameron Payne. Então, agora você tem Cameron Payne, Chris Dunn, Rajon Rondo, Michael Carter-Williams tem uma qualifying offer, aí eu não sei se ele fica ou não, mas, assim, é uma posição que tá meio indefinida ali e tem muita gente brigando pela vaga aqui. Você acha que o Rondo fica? Como é que você acha que vai ser essa história? Eu vou falar uma coisa, a diretoria do Bulls é a pior da NBA. E um dos principais argumentos para isso é uma coisa assim, ridícula se eu falar aqui, mas vocês vão entender. Eles têm uma tara por certos jogadores de universidade. Desde 2014, foi dito pelos insiders que a diretoria do Bulls queria draftar um armador. Porque a gente sabe, né, dos problemas que o Rose tinha, de lesão e tal, os backups não eram tão bons assim, era o Heinrich em 2014. E aí eu busquei um cara para assegurar pelo menos a reserva e quando o Rose decaísse, perdesse alguns minutos. E aí, desde 2014 até hoje, o Bulls não conseguiu draftar esse tal armador. Mas todos os armadores que eles tinham interesse no draft, então em 2015 eles tinham o Jerian Grant, em 2016 eles tinham o Cameron Payne, em 2014, Jerian Grant, 2015, Cameron Payne, 2016, Chris Dunn. Todos que eles não conseguiram draftar, que eles queriam, eles conseguiram por trocas. E essas trocas acabaram sendo ruins. Então, e todos foram mal no primeiro ano. Então, eles têm essa tara, eles analisam o desempenho na universidade. Realmente, o dos três foi bem interessante. Mas eles não levaram em conta o que eles fizeram na NBA. E acabaram, supervalorizando eles, né? E acabou com esse monte de armador que não se provou na liga até agora. Pedindo espaço para se desenvolver. Pelo menos não vai ser igual a última temporada que os jogadores precisavam se desenvolver. O Bulls tinha muitos jovens, mas assim eles precisavam ser competitivos. Então nessa temporada eu acho que eles vão ter um pouco mais de liberdade. E aí depois da temporada a gente vai saber quem deve ficar, quem vai fazer parte dos planos do Bulls a longo prazo e quem vai sair porque não tem esse potencial de NBA que eles pensavam. Vini, saindo um pouco ali da... Eu sei que nosso papo era sobre a troca... Eu queria saber a sua opinião, mano. Você como torcedor do Bulls, o que você achou daquela 38ª escolha do Bulls ter vendido pro Warriors o Jordan Bell? Você tá de palhaçada, velho. Você tá de palhaçada. A questão é o seguinte. Um time em reconstrução não pode abrir mão de pique. Essa é a questão. Não existe time em reconstrução. Assim, a gente vê o Sixers em reconstrução, mas é uma reconstrução tão avançada que já tem as bases. Já tem a base. Tem o Embiid, o Simmons, o Fultz, então eles podem abrir mão, eles podem trocar duas picks por uma, igual eles fizeram com o Fultz, né? Mas o Bulls não, tá no começo, precisam de pick, precisam trocar o máximo de jogador, o Robbie Lopez vai ser trocado, provavelmente, pra conseguir pick. E aí, na primeira troca da reconstrução, eles perdem uma pick, eles dão a 16ª pro Wolves, e na próxima pick que eles tinham, eles simplesmente vendem ela. O que um time que tá num dos maiores mercados da NBA, que tá em reconstrução, porque um time vai precisar dessa quantidade de dinheiro? E pro Jordan Bell, né? Um cara que destruiu no March Madness, que é bem interessante pro small ball da NBA. Eu não gostei nada, assim. É o cúmulo, foi o cúmulo. Criticado por todo mundo isso daí, não só a torcida, mas todos os insiders que eu li, não só da 38ª pick, mas também da 16ª, eles mandaram muito mal. E aí, só deixa eu falar uma coisa aqui, que se isso já faz a gente desconfiar da reconstrução do Bulls sob o comando dessa diretoria, o que mais me desconfia é o seguinte: o Bulls, parecia que o Bulls só tava, eu falei um pouco disso no começo do podcast, que parecia que a diretoria só tava ouvindo, esse era o discurso deles, que eles só estavam ouvindo propostas, e se chegasse alguma coisa muito boa, eles iam trocar, né? Caso contrário, eles iam permanecer com o Butler. Mas no draft pareceu justamente o contrário, porque não foi uma troca tão boa assim para eles chegarem e trocarem. Então parecia que eles estavam oferecendo para todos os times, quem desse mais ia levar, e acabou levando o Wolves, por não tanto assim. E aí também é uma boa situação para a gente saber, entender mais o mercado da NBA. Não é, o Butler não é tão valorizado assim como a gente pensava. Voltando só no assunto de vender a pique, eu acho isso uma prática, mano, extremamente estranha. Porque eu acho que, principalmente quando você tá em reconstrução, que nem o Vini falou, você não vai vender a sua pique de jeito nenhum. E se você tem o direito de escolher um jogador lá, pra que você vai vender aquela escolha, velho? Eu acho muito estranho, porque é um dinheiro que não tem nada a ver com salary cap. Sim. É um dinheiro que eu não, sinceramente não sei como é que funciona direito, mas acredito que vá pro dono, vá pra organização Chicago Bulls, não pro salário dos jogadores e tal. E, meu, Golden State viu a oportunidade de pegar o Jordan Bell, que é um cara que, na minha opinião, tem espaço em qualquer time da NBA, porque é um cara que fornece energia, é um cara que fornece rebote, é extremamente ativo nos dois lados da quadra. Então, mano, o Golden State viu lá e falou, meu, vou dar 3 milhões e meio, que é o máximo que dá pra pagar por uma pique. E, meu, trouxeram um jogador, tipo, caiu no colo, assim, aquele dinheiro não interessa, os caras são campeão da NBA, velho, dinheiro não é problema. Sim. Isso que o Vini citou, voltando pra parte da troca, essa 16ª escolha foi o que faz a troca perder um pouco o sentido, porque o que o Vini falou é verdade, né? Você tá dando o melhor jogador do seu time, você tá dando um dos melhores da NBA, e parece que o Bulls tava falando mesmo, tipo, ah, quero trocar, quem aí me dá alguma coisa boa? Porque faria muito sentido você trocar o Jimmy Butler pelos dois jogadores que vieram, mais a sétima. Você tá pegando, é um puta de um jogador, você não precisa dar a sua 16ª também. Então eu acho que o mais estranho nessa troca, o Bulls deve ter tentado o máximo, lógico, o Bulls deve ter ficado até o final falando, não vou dar, mas deve ter sido melhor que eles conseguiram. Mas, porque faria total sentido isso, faria total sentido, tipo, vem dois jogadores e um que você vai draftar, que pode ser a sua, seria a aposta, e o Bulls continua com a dele. Eu acho que fez a troca, esse que o torcedor do Bulls tá xingando tanto, o maior problema acho que foi isso, foi ter dado a escolha. Sim, eu acho que assim, a torcida do Bulls, na verdade todas as torcidas, elas acabam reagindo mais com o coração. Na verdade, eu nem sei se eles pararam para analisar, mas a raiva vem de ter essa decisão de trocar o Butler, né? Que a gente já discutiu aqui, por que trocar um jogador desse nível. Mas eu acho que o grande ponto aqui é que, assim, quando a gente troca jovens, é difícil analisar no começo, a gente tem que esperar alguns anos, e até por causa disso é o que eu vou falar. Além deles serem jovens, que é uma incógnita, a gente não sabe, eles não são estabilizados na NBA ainda, tem a questão do Dan ter uma grande expectativa antes do draft e ter uma primeira temporada péssima, horrível, e a questão dos joelhos do Lavine. Então, eu acho que esses dois aí, principalmente, eles são a parte underrated da troca, a parte desvalorizada. Que, assim, você pode ter uma expectativa baixa justamente pela lesão e pela temporada, mas eles podem surpreender, porque, assim, em tese eles teriam potencial para isso, e aí mudar a opinião de todo mundo. É isso que a diretoria do Bulls espera. Que o Dan tenha uma breakout season, que ele seja um armador que todo mundo esperava, e que o Lavine consiga manter a atleticidade, o chute para três, que ele melhorou demais na última temporada, para mostrar, assim, se acontecer isso, se o Dan mostrar um jogador de titularidade na NBA, o Lavine é um pontuador nato, que consiga fazer 20 pontos todas as noites, para mim a troca foi ótima para o Bulls. O grande problema é todos esses questionamentos que tem. A gente não tem nenhum caso certo aí nessa troca, é isso que me preocupa. O questionamento, e como você bem falou, o lado é muito mais negativo, né? Porque é um cara que vem de lesão, que depende muito do atleticismo, e o Chris Dunn teve um ótimo ano em Providence antes de ele ir para a NBA, mas o primeiro ano dele foi fraquíssimo, totalmente abaixo do que muita gente esperava. Então, o esquema é esperar para ver o que vai acontecer, mas o Chicago tá meio que brincando com fogo ali, porque a gente não tem noção do que vai acontecer e o retrospecto é negativo para a franquia. Hoje, pelo menos, é isso. Bom, acho que você tem mais uma declaração aí final, Vini, para fazer, mais alguma coisa para falar sobre? Não, só assim, quando a gente tem uma reconstrução, a confiança que tem é na diretoria, né? A torcida precisa confiar na diretoria. E eu gostaria de chegar aqui e falar, pô, a diretoria tá fazendo o trabalho certo, a gente tá no caminho certo, mas como já falei aqui, a diretoria do Bulls é uma das piores da NBA, talvez a pior. Pra vocês terem uma noção, não sei se vocês ficaram vendo essa, se vocês viram essa, que logo depois da troca do Jimmy Butler, do treinador, o personal trainer do Butler, que tava com ele em Paris, né, eles estavam viajando, disse que, assim, postou no Twitter que o Gar Foreman, o GM do Bulls, é um mentiroso, que já convenceu traficantes que são mais honestos que ele. Então, assim, tem todo esse papo, eles tiveram já briga com o Tom Thibodeau, que resultou na demissão dele. O Joe Quinoa saiu, eu nem quis nem conversar com renovação de contrato por causa deles. Então é bem desanimador pro torcedor do Bulls ter uma reconstrução sob controle desses caras aí, que não provaram nada já faz bastante tempo. Eu achei que você ia falar eu acho que você ficou sabendo disso com certeza por acompanhar a franquia, mas aquela vaquinha que os caras começaram a fazer pra colocar, acho que era um outdoor com Fire Guard Packs e tal, tipo, impulsionar a campanha da torcida que pede a demissão da diretoria. Eu acho que você falou muito bem, eu acho que nessa vida de torcedor, é claro que a gente tem que isolar um lado de analista de um lado e um lado de torcedor do outro. Mas como torcedor, eu acho que o lado mais frustrante, a coisa mais frustrante que você pode lidar é você não ter confiança na sua diretoria, porque você não tem ideia do jeito que ela pensa, você não tem ideia do que pode acontecer, de quem que eles estão negociando, e a qualquer momento pode estourar uma bomba aí que pode mudar totalmente o rumo e o planejamento para a próxima temporada. Então você fica meio que sem fazer nada, você fica meio que na mão, assim, só esperando e aceitando o que vai acontecer. O ruim disso daí é que não é a primeira vez, não é a primeira vez que a gente pensa que a diretoria do Bulls vai fazer uma coisa e vai fazer outra. Exemplo bem claro é no passado, quando eles falaram no final da temporada, depois, né, que o Bulls não chegou nos playoffs, a gente quer ter um elenco mais jovem, a gente quer ter um elenco mais atlético. Aí eles contrataram o Rondae Wade, então vai esperar o quê disso daí, né? Na verdade, a última temporada do Bulls também não fez muito sentido, né? Tipo, o time dentro de quadra. Um time que oscilou muito, que em uma segunda-feira, por exemplo, parecia que era um time que ia dar trabalho nos playoffs. Eles pegavam na segunda-feira seguinte, era um time que perdia jogos fáceis e desperdiçava algumas chances e tal. Aí você chegou nos playoffs em oitavo, de repente abriu 2-0 contra o Celtics, que era o primeiro colocado. Aí, de repente, machuca o Rajon Rondo e o time esquece como é que joga basquete. Então foi uma temporada muito estranha, a troca e essa pós-temporada também tem sido bastante estranha, esse draft também. Então é reconstruir do zero praticamente. Pra finalizar então, eu queria, calma, antes de tudo, né, finalizar como sempre do Outcast, não pode esquecer, como temos pergunta, um convidado. Temos perguntas pro convidado. Temos uma pergunta do convidado, lógico. Então, deixa eu fazer pensar uma aqui rapidinho. Pergunta pro convidado. Eu faço uma, o Caio faz outra, Vini. Toma essa. A minha é suave. A minha é pra você chutar uma resposta. Tranquila. Qual será o recorde do Chicago Bulls na temporada 2017-2018 da NBA? 27 vitórias. 27 vitórias? Você tá bem triste, vai. Você tá achando que o time vai perder bastante até. Não, eu quero que perca bastante pra gente conseguir uma pica boa, né, velho? Pô, tá apostando em 55, né, derrotas com isso, é? 55 derrotas com isso. É, você deveria saber isso. Você estuda estatística, né, cara? Estatístico não sabe contar, né, amiga? Mas estatística usa calculadora. E aí, Caio? Faça a sua. Bote o menino contra a parede pra ele dizer adeus. É, então, as suas perguntas são sempre mais diretas e as minhas sempre geram discussão, né? É lógico, então, acho que vai ser a mesma coisa. O Wade já pegou a player option dele e fica, teoricamente, fica pra próxima temporada. Um dia, dois dias depois, o Bulls troca o melhor jogador, que é o Jimmy Butler, e o Wade fica meio que sem opção ali. Você acha que vai rolar um buyout, alguma coisa assim, ou ele fica no Bulls para a próxima temporada? Não, então, é engraçado isso daí, porque justamente quando eu vi que o Bulls ia tankar, deu para assimilar bastante com o que aconteceu com o Lakers, né? Um time tankando e o melhor jogador recebendo 24 milhões. Eu espero que tenha um buyout. Porque, assim, a gente já falou dos armadores, eu espero que o Rondo também não volte para não pegar esses minutos dos armadores. E o Wade também não. Eu acho que agora é a hora de se pegar e ver quem presta desse elenco, quem não presta, pra você fazer a base aí da sua reconstrução. E até porque, porra, o Wade é um jogador que pode contribuir bastante. Todo fã de basquete quer ver ele bem competindo e isso ele não vai ter no Bulls. Então, pelo bem do basquete, pelo bem do Wade, eu gostaria de ver ele em outro time. Porque, assim, vai gastar uma temporada da carreira dele que já tá terminando, né? Eu acho que seria melhor para os dois lados mesmo. Aí tem o interesse dele e tem o interesse do Bulls. E como você falou, é um rebuild do zero, velho. Você tem que ver quem que presta, você tem que dar minuto para a molecada mesmo e ver o que que rola. Bom, queria agradecer a participação do Vini. Espero que você tenha gostado. Agora vai entrar a parte dos nossos patrocinadores, assim. E a gente vai trocar para o segundo bloco. Fechou então, velho. Foi um prazer. Qualquer coisa que vocês precisarem, então aí, @busbr, @vinerlinebrg, quem quiser bater um papo aí, é só seguir e mandar tweet. Estamos de volta para o segundo bloco do Dotcast, episódio pós-draft. Você está com Caio Gasparetto e Renato Mantovani. Bom, Renato, acho que o top 5 ali ficou como era esperado, né? Os times acabaram escolhendo o óbvio, que na verdade é o melhor encaixe para cada um. O que, que você achou? Mano, não tinha como fugir. Eram os cinco principais nomes do draft, cada um com seu devido namoro, né? Todo mundo ali já meio que sabia quem ia selecionar. O Kings já falou que queria o Darren Fox há muito tempo, então não teve erro. O top 5, vamos falar, só pra não sei se todo mundo tá ligado: Markel Fultz em primeiro no Sixers, Lonzo Ball em segundo no Lakers, Jason Tatum em terceiro no Boston Celtics, Josh Jackson em quarto no Phoenix Suns e em quinto o Darren Fox no Kings. Só pra galera ter certeza. Acho que foi o esperado. Acho que uma pergunta rapidinho. O processo na Filadélfia está completo? Mano, na minha opinião, o processo está completíssimo, mano. Tipo, o processo, né? A base do processo, vamos dizer assim. Então, eu acho que a base do processo está lá agora. Vamos ver como é que os moleques vão jogar em quadra, né? Isso é o óbvio, né? Eu acho que eles conseguiram formar o que eles tinham em mente. Conseguiram o armador que eles precisavam. Fizeram uma troca que foi ok com o Boston Celtics. Pegaram o melhor talento desse draft. Aliás, eu sei que eles destruíram nesse draft, na minha opinião. O Fultz tá lá para liderar mesmo e é um time interessantíssimo. Bom, o Lakers pegou o Lonzo, que já tava meio que encaminhado também. Vai ser a nova cara da franquia, o novo líder, que o Magic Johnson tanto fala disso. Por isso que eles trocaram o D'Angelo Russell também, mandaram o Mozgov junto e limparam o salário. Ainda pegaram o Brook Lopez, então Lonzo Ball está no comando das ações em Los Angeles. O Celtics eu achei interessante porque eles ficaram meio que num dilema entre o Josh Jackson e o Jason Tatum, né? Depois que eles trocaram essa escolha. E eles resolveram pegar o lado ofensivo, né? Porque o Josh Jackson é muito mais um defensor e o Jason Tatum é muito mais um pontuador. Eu achei interessante essa escolha. Tô curioso para ver se ele vai jogar como ala ou como ala pivô, porque em Duke ele alternou bastante nessas duas posições. Então eu acho que o Brad Stevens tem bastante talento aí a ser trabalhado. Exatamente, é um cara que pode chegar jogando já. O cara tá pronto já. Esses cinco que a gente falou são caras que já tem condição totais de serem titulares na NBA, mano. Cara forte. Tatum é um cara forte, agressivo pra caramba, mano. É um cara perfeito. Sério, pra encaixar ali no Boston não vai ter problema algum. Tanto ele como o Josh Jackson são físicos e jogos um pouquinho parecidos. Não, não tem erro entre os dois. Uhum. Então, acho que foi um encaixe que o Boston precisava e mandou bem. Não, não tem problema também essa troca que fez com o Sixers de dar a pick 1, largar a mão do Fultz para mas pegar uma pick do ano que vem. Pode ser entre 2 e 5, né, do Lakers. Se não é a outra, de 2019, né? 19. Então, Celtics não sai perdendo, eu acho, também na troca. Como o Sixers foi bem, o Celtics também, sem problemas. Uhum. E é isso, mano. Bom, Josh Jackson acabou em Phoenix, na 4. É um ala que eles também precisavam. Acho que acredito que já chega para ser titular. E Phoenix está juntando uma base legal ali também de jovens, com Devin Booker, com Josh Jackson, Marquise Chris, Dragan Bender, apesar de não estar jogando muito, mas o talento está lá. E o Kings na 5 ficou com o De'Aaron Fox também, que era um armador que eles muito precisavam. Como o Vini falou no primeiro bloco, eu acho que o top 5 desse draft se destaca bastante com relação aos outros jogadores. Então eu acho que todo mundo encaixou no time certo, na função certa, e eu acho que vai ser bem legal de acompanhar o desenvolvimento desses jogadores. Sim, todo mundo que entrou no time entrou pra ser o cara do time. O Kings tá com essa reconstrução aí, pegou o Buddy Hield, então já tá com um backcourt, assim, muito pro futuro, já tá definido ali o futuro. O Josh Jackson, ainda coloca o nome do Tyre Ulis, que terminou a temporada muito bem, mano, no Suns. Então, o Suns também tá com um time muito bom pro futuro. Desses cinco, todos, já entram pra chegar pra NBA mesmo. De'Aaron Fox, como já assumi, é meu favorito desse draft. Canhotinho rápido demais, mano. Não sei se você chegou a ver o Sport Science dele, mano. Não vi. Comparam a velocidade dele com o de, tipo, a velocidade dele com o de boxeador, se não me engano foi isso. Entendi. A velocidade de mão dele. Eu acho que foi esse, senão você não estiver confundindo com de outro jogador do draft. Então o cara é muito rápido. E é isso, top 5 sem erro. Aí a gente já puxa pra... Ah, eu quero ter uma pergunta boa pra te fazer. A gente comentou, separou uma parte do Dotcast boa pra falar sobre a troca do Bulls, mas também teve a troca do Lakers, que chocou todo mundo, né, mano, de mandar o D'Angelo Russell embora. Queria que você falasse um pouquinho, como torcedor fanático do Lakers, um pouquinho, mano, da sua opinião do que foi a troca. Então, vamos lá. Que nem o Vini falou muito bem no primeiro bloco, como a gente produz conteúdo, a gente tem horas que a gente tem que deixar o lado de torcedor do lado, né? De lado. Então, eu achei que o Lakers se apressou muito nessa troca. O D'Angelo era um jogador que ainda estava em desenvolvimento. A primeira temporada dele foi muito conturbada, porque foi aquele ano de despedida do Kobe Bryant, teve toda aquela turnê de despedida e tal. Então eu acho que isso... talvez eu esteja errado, mas eu acho que isso... talvez até tenha atrapalhado um pouco o desenvolvimento dos jovens jogadores, incluindo o D'Angelo, Julius Randle, enfim. Eu não gostei da troca. Eu achei que o Lakers tinha que testar, no mínimo testar, o D'Angelo junto com o Lonzo Ball, porque eu acho que o encaixe dos dois era aceitável. O Lonzo consegue muito bem jogar sem a bola, o D'Angelo também consegue. Então, o meu único medo era do valor de troca do D'Angelo abaixar, porque se o Lonzo Ball começasse a jogar bem, o D'Angelo ia ficar meio desvalorizado. Foi o preço que o Lakers acabou pagando para se livrar do contrato do Mosman, que foi horroroso logo de cara, todo mundo sabia disso. E tá escancarado aí que se você cometer um erro na NBA, esse erro vai voltar para te assombrar de algum jeito. E o Lakers teve que pagar um preço para consertar esse erro do salário do Mosgov e acabou tendo que dar o D'Angelo Russell numa troca. Agora vamos ver, o Lonzo tá no comando, o Brook Lopez tem suas limitações também, mas é um bom jogador ofensivamente, consegue chutar do perímetro, então vamos ver o que vai dar. Voltando eu particularmente até gosto do time titular do Lakers ano que vem, viu, velho? Começando com o Brook Lopez jogando o que jogou na temporada passada. Eu não me assustaria de ver o Lakers aí brigando pela nona posição ali, quase brigando pelos playoffs, sabe? Então, eu acho que, como o LaVar Ball já falou, né? Lakers vai pros playoffs esse ano. Essa próxima temporada. Não. Também acho que não vai. Mas não, eu acho que não vai brigar lá embaixo dessa vez. Eu acho que já começa ali entre 9 e 11, 12. Eu acho que o Lakers já começa... Entre 9 e 11, eu acho que o Lakers fica. Não acho que fica em 14º. Eu tenho expectativas bem baixas, sinceramente. Eu ia falar um negócio com relação ao Brook Lopez, que você começou a falar dele. Eu já tinha uma opinião, até comentei com alguns amigos meus em off. Eu acho que o Brook Lopez... Ele é um jogador extremamente limitado. Só que a gente não percebe isso porque ele joga no Brooklyn Nets. Eu sempre comentei isso com os amigos meus, que quando ele fosse para um time que tivesse mais exposição, a gente ia perceber que os times abusam muito das falhas que ele tem, tanto nos rebotes como defensivamente. O Lakers com certeza é um time que tem mais exposição do que o Brooklyn Nets. Ainda mais agora com a chegada do Lonzo Ball, que tem muita mídia em cima dele e tal. Eu acho que a gente vai começar a perceber, quer dizer, começar a perceber não. A gente vai começar a ver que o Brook Lopez tem sérias limitações. E ele tem um ano de contrato também, então o futuro dele em Los Angeles é meio que incerto. Sim, pode ser que ele fique só um ano e saia, né? O que vai depender muito do rendimento dele, isso que você falou. Uma coisa é jogar no Brooklyn, né, mano? Que é um time que só ele recebia a bola, ele tava jogando muito bem ofensivamente, conseguia dar os tocos, aí você fala, parece que ele joga muito. Outra coisa é jogar no Lakers, que é um time que é 100% da mídia, né? Não, então, isso vai ser muito isso. Importante. Pro futuro dele, isso vai ser. Essa temporada é crucial. Uhum. Voltando às escolhas aqui do draft, em sexto saiu Jonathan Isaac pro Orlando Magic, que também já era uma escolha meio esperada. Eu acho que o Isaac, desses todos esses nomes que a gente falou, eu acho que ele é o mais cru de todos, né? Porque ele tem um físico extremamente interessante. Ele é alto para jogar na 3, ele consegue jogar na 4, ele tem um controle de bola interessante também, mas é um cara que precisa se fortalecer em termos de força física mesmo. Eu acho que de todos esses que a gente falou, eu acho que ele é o que tem o maior caminho a ser percorrido para se manter na NBA. O que você acha? Eu acho que o principal problema dele é esse ofensivo dele, né? Ele é, na defesa ele já mostrou que ele tem potencial para ser defensor de elite, assim. Dependendo do jogo, small ball ali, você pode colocar ele na 5 tranquilo. Ele vai jogar e vai fazer o que ele precisa. Mas a limitação ofensiva dele, ele vai ter que trabalhar bastante. Mas na NBA de hoje, ser um puta de um defensor é meio caminho andado já. Uhum. Já consegue espaço, não só no Orlando, mas em muito time ele teria espaço. No Orlando, principalmente, né? Que tem aquele Vucevic ali, não sabe se vai ficar, lógico. Mas Vucevic, tem Aaron Gordon, não tem uns caras que são exímios defensores. Então ele tem potencial pra subir a carreira dele e virar um bom jogador ofensivamente, igualar o que ele faz na defesa. E pode ser uma ótima pro Orlando, no longo prazo. Ele tem um pacote aí bem interessante, né? A envergadura dele de 2,15, mais ou menos. Ele é alto também, então consegue jogar nas duas alas, vai ser interessante. Bom, Chicago, em sétimo, escolheu Lauri Markkanen, que a gente comentou junto com o Vinícius do Bulls Brasil. Na oitava saiu uma escolha que eu acho interessante. Tem um lado bom e tem um lado ruim, que é o Frank Ntilikina, que eu ainda tô tendo problema para pronunciar o nome dele do jeito certo. O que você acha, cara, do Frank Ntilikina no Knicks? Mano, primeiro eu queria pedir encarecidamente a todos para chamar ele de Frank, porque é Ntilikina, Ntilikina, Ntikikikikika, sei lá. Mano, a pronúncia francesa é tipo Ntilikina. É difícil, mano. É complicado. Eu vou falar. Por enquanto eu vou falar Ntilikina, até eu me acostumar com esse Ntilikina aí, que eu nem sei se tá certo. Bom, mas falando no jogador em si, É uma incerteza, né, mano? É um jogador que pouca gente viu jogar de verdade, né? Então, as médias dele, onde ele estava jogando no Strasbourg, era de 5 pontos, 2 rebotes e 1 assistência e meia. Então, mano, é totalmente uma incerteza. Ele é um cara de 6'5", é uma boa altura para ser um armador. Então, ele tem tudo, né? É aquele estilo europeu. Você tem tudo para chegar na NBA e ser o diferenciado. O cara que tem... Que é diferente do armador agressivo da NBA, o armador... Sabe? Aquele cara que quer bater para dentro ou só quer chutar de 3. Ele tem tudo para ser esse cara all-around. Mas é essa dúvida, esse questionamento de... E aí? Quem é esse cara? O que, que ele faz? É, então, porque o que a gente viu, o que a gente e os scouts viram até agora da carreira do Antilikina foi Strasbourg, e que pelas médias, como você falou, ele não tinha, eu não acompanhei, claro, mas a minutagem dele, pelo visto, não era muito alta, né, porque 5 pontos por jogo é meio baixo, e o que a gente viu também é o sub-19, sub-18, não sei, que é a categoria de base que ele jogou pela seleção da França. Que eu acho que não deve ser muito levado em conta, não, porque o nível de competição não chega nem perto do NBA. Mas, como você falou, as características físicas estão lá, é um cara que é alto para a posição, tem uma envergadura boa também, tem um potencial defensivo, mas a torcida do Knicks vai ter paciência aí, vai ter que ter paciência para esperar o moleque desenvolver. E já que a gente está falando de New York Knicks também, ainda bem que o Knicks não trocou por Zing, né? Nossa, ainda bem, tava rolando rumor de troca de Porzingis por... Tava quase indo que nem o Howard por o Twix, o Porzingis, não dava, velho. Ainda bem, pelo menos eles pouparam de fazer o pior. E o Phil Jackson, extremamente questionável, cara. O que ele tá fazendo como presidente de operações do Knicks, eu acho que tá meio que manchando toda a carreira que ele teve como jogador e técnico. Questão de... Se tá no meu time, o Porzingis é intocável. Ainda mais. Eu não entro em negociação. Eu não entro em negociação do Porzingis. Porque é o único acerto que você teve na sua carreira como GM. GM não, né? Presidente de operações. E é um moleque jovem, que ainda tem muito chão pela frente e tem, mano. É um bom defensor de aro, bom chutador que. É raro de achar hoje em dia na NBA. Então, eu não abriria a mão do Porzingis por nada, praticamente. Pelo que ele mostrou na última temporada aí, ainda mais no Knicks, não tem nada. Não dava. O Knicks inteiro tem que ser em função dele. Ele é um jogador único na NBA. Não existe um jogador que joga o que ele joga. Esse cara alto que tem um arremesso, chuta da quadra inteira... E não tem problema de defesa de falar, nossa, joga no Porzingis que ele vai tomar a cesta. Não é assim. Então, o Knicks tem um jogador único e tava pensando em abrir mão dele. Não dá. Ainda bem que não trocou. Bom, na nona posição nós tivemos o seu Dallas Mavericks gigantesco, fazendo uma ótima pick no Dennis Smith Jr., armador de North Carolina State. Eu achei a escolha sensacional, até comentei com você enquanto a gente estava assistindo. Ele me lembra muito o Damian Lillard, e eu acho que ele caiu num time que precisava de armador. E o que você espera? Mano, eu espero um menino gigantesco, menino brigando para Rookie of the Year ali, rapidão. Nossa, aqui a hype é gigante quando é o seu time, né? Não dá nem pra brincar. Mas, mano, um cara explosivo, um cara que tem um arremesso limitless range, né? Tipo, pode arremessar muito atrás da linha de 3. Sério, é o que o Dallas precisa. O Dallas precisa desse armador. Vai junto com o Seth Curry levar o time. E é isso, mano. É aquele cara rápido, cara forte. Tem algum problema ainda na defesa. Vai pegar um ótimo técnico já de cara. O Carlisle vai ensinar ele... Porque ele teve muito problema na faculdade em ser fominha, de não passar bola, de, sabe, não saber jogar como um time. E o Carlisle vai ensinar ele isso. O Carlisle é um puta de um técnico e isso vai ser ótimo. Isso, ter um técnico bom logo no seu primeiro ano de NBA é a melhor coisa que tem. Ele não é muito um pass first, né? Não é um cara que toca a bola e vai dar um puta de um passe bom, nem nada. Por isso que a sua comparação com o Damian Lillard é perfeita, mano. Ah, eu acho eles muito parecidos. Até no físico, a altura é a mesma. É, eles são bastante fortes, os dois. Eu acho que você falou muito bem essa história do Carlisle, porque o Carlisle consegue dar um jeito em alguns jogadores. E o Dennis Smith, como você falou, tinha alguns problemas de motivação na faculdade e tal, porque o time não era tão bom assim. Ele era o principal talento, então tinha aquela coisa de linguagem corporal meio fraca e tal. Vamos ver se o Carlisle dá um jeito, eu acho que ele tem total capacidade pra isso. Com certeza. O Cup Day tá anotado. É, na 10 aconteceu uma troca por essa escolha, né? Que o original era do Sacramento Kings. Mas a troca foi a seguinte: o Kings deu a escolha 10 para o Portland Trail Blazers. E o Blazers selecionou o Zach Collins, vindo de Gonzaga. E o Kings acabou ficando com a escolha 15 e 20. Eu achei essa troca foi boa para os dois lados, porque Portland viu potencial no Zach Collins, que também é um cara que consegue arremessar, é um cara que consegue proteger o aro. Apesar de ser branquelo, tem uma força defensiva, é bastante... Bastante não, mas é atlético o suficiente para não passar vergonha. Então, eu acho que a troca foi boa para Portland, e o Kings mandou bem também, porque na 15ª eles acabaram pegando o Justin Jackson, e na 20ª eles pegaram o Harry Giles, que era um cara que está entrando na NBA como segundo anista, mas no primeiro ano, no primeiro ano dele de college, antes dele se machucar e tal, ele teve umas lesões sérias no joelho, ele era cotado para ser a primeira escolha. Então eu acho que vale a aposta do Kings. Exatamente. É, calma, vou devagar. Primeiro falar do Zach Collins, né? Falar que ele mostrou que não tem muito problema para defender, como parece tem, né? Aquele pivô branco, né? Que todo mundo tem medo quando é na NBA. Não foi titular, né? No college, era banco. E o problema dele vai ser no físico, né? Na hora que começar a pegar os pivôs fortes, os caras que já estão com o físico pronto e não de college. E sabe jogar de costas para cesta, tem uma média boa de toco, então... Ele é um cara bom, tem que ver o quanto ele vai render na NBA. É difícil analisar a defesa comparando com o college, né? Pode ser que ele chegue na NBA e seja amassado por qualquer um dos pivôs. Mas ofensivamente dele, o trabalho de perna dele é muito bom, ele sabe jogar de costas pra cesta, tem um chutezinho, né, já um pouco desenvolvido, de média distância. E falando agora da troca, eu achei ótima também para os dois times. O Kings pegou duas escolhas que dava para abrir mão. O Justin Jackson ali, eu não duvidaria se o Kings selecionar o Justin Jackson em décimo, se tivesse a décima. Então eles conseguiram ainda trocar e pegar a 20ª. Então o Kings foi sensacional também. É, a troca foi boa para os dois lados. Eu só tenho um questionamento a fazer com relação ao lado do Kings. Que eles estavam em décimo, já tinham selecionado o De'Aaron Fox em quinto e o Malik Monk estava disponível. Então você tinha a opção, você tinha a oportunidade de juntar o De'Aaron Fox e o Malik Monk, que jogaram juntos em Kentucky e fizeram um baita barulho durante a temporada. Então você tem esse lado também, porque o Malik Monk estava disponível, era só você querer selecionar. Então sim, o Kings abriu mão só aí por dois jogadores, que também foi boa a troca, mas meu único questionamento é esse. É, eu acho que o maior problema deles não quererem selecionar o Malik Monk seria o Buddy Hield, né? Ia ter esse choque de porra, acabou de chegar o Buddy Hield, a gente acabou de falar que ele é o novo Steph Curry e aí vai colocar o Malik Monk pra jogar do lado do De'Aaron Fox, porque não daria, né? Pra colocar o Malik Monk no banco. O cara jogou a vida inteira com o De'Aaron Fox. Ele teria que ir, né? Mas eu acho que isso pesou muito. É, então, o lado do Buddy Hield com certeza pesa, é o único argumento contra. Mas se você parar pra pensar, com o Buddy Hield e De'Aaron Fox, você tem a sua alarmação ali, já tá estabelecida para uns 5 anos, entendeu? Porque sim, os moleques vão se desenvolver. Não importa quem vai ser o titular ou quem vai ser o reserva. Então, eu acho que, inclusive, os dois nomes são interessantes, tanto para serem titulares quanto reservas, porque são caras que, se forem titulares, conseguem dar conta do recado. E se vier do banco, tem aquela função do sexto homem pontuador. Então eu acho que seria muito interessante você ter o De'Aaron Fox o Buddy Hield e o Malik Monk, mas o Kings abriu mão também, que é compreensível. É, até porque o Justin Jackson, que eles pegaram em 15º, né, é um SF, então o Kings também não tem esse cara pro futuro, então pode ser que encaixe, ele vai vir do banco, lógico. Sim. Então pode ser que pro futuro seja uma ótima também, vai que daqui 3 anos começam os três jogando, Darren Fox, Buddy Hield e Justin Jackson, se todo mundo começar a jogar bem junto assim, pode ser uma ótima ideia. É interessante. Bom, já que a gente falou tanto do Malik Monk, ele saiu na 11ª escolha pro Charlotte Hornets, eu acabei achando que ele caiu no colo de Charlotte, porque eles precisavam muito de um armador, e eu achei que o Malik Monk ia sair no top 10. Talvez, acho que se fosse para tirar alguém no top 10 para entrar o Malik Monk, seria o Nitiliki, né? Então o Malik Monk iria pro Knicks. Mas ele acabou caindo para 11ª, caiu no colo do Charlotte Hornets. Michael Jordan agradece. Eu acho que ele consegue contribuir logo de cara já. Sim, e esses dois últimos times que a gente citou, né? Kings e Hornets, fizeram trocas e draftaram bem, e o Howard também, o Hornets conseguiu o Howard por nada, por mais que o Howard esteja numa fase da carreira totalmente desvalorizada, ninguém, né, quer o Howard, ele foi pra casa pra jogar um ano, foi pra Atlanta, jogou um ano e já foi trocado, mas é um puta de um pivô bom pro time. Não, eu acho que tem esse lado também, né, de que ninguém quer mais o Dwight Howard, mas acho que a troca foi ótima pra Charlotte, porque o preço foi baixíssimo. Então vale a aposta. Na posição 12 nós tivemos Luke Kennard, também outro SG, que veio de Duke, indo para Detroit. Então eu acho interessante também essa escolha, porque o Pistons está lidando com esse problema da... problema entre aspas, né? Da extensão do Kentavious Caldwell-Pope. Então a gente não sabe se ele vai ficar. Não tô falando que o Luke Kennard tem potencial para ser titular logo de cara, mas eu acho que no começo da carreira dele, acho que é uma opção interessante para vir do banco, porque é um ótimo arremessador. E se o Detroit não renovar com o Caldwell Pope, acho que depende de quem eles vão trazer para substituir, tá? Mas acho que se o Caldwell Pope não ficar, o Kennard vai ter mais espaço. Então, e é um chutador também que Detroit precisa. Exatamente. É o mesmo problema de todos os chutadores que entram na NBA, né? O cara tem total potencial pra bola de três, ele não erra, ele vai matar muita bola. Isso é uma certeza. Só que não tem aquele corpo atlético, não tem, né, aquela defesa. Então ele vai ser mais um J.J. Redick aí na NBA, que é um cara que todo time precisa. Então, jogando do lado do Red Jackson ali, pode ser uma boa opção, uma ótima opção. O Luke Kennard é totalmente o contrário do Donovan Mitchell, que também é outro alarmador, que foi a 13ª escolha pelo Utah Jazz. O Utah acabou trocando essa escolha com o Denver Nuggets, eles mandaram o Trey Lyles lá para Denver e acabaram selecionando na 13ª. Donovan Mitchell é um cara bem atlético, consegue jogar na 1 e na 2. E Utah, acho que selecionou no melhor talento disponível, né? Acho que eles identificaram, com certeza gostaram do Donovan Mitchell, gostaram do que viram. Viram a possibilidade ali de fazer aquela troca e foram lá e pegaram o moleque. Exatamente. É um cara que tem potencial para ser bom, mas, né, toma um pouco de decisão errada, não sabe muito bem como vai ser o rendimento dele na NBA. Mas é um cara atlético, então você tem que saber lidar com um cara desse. É um cara rápido, tem controle de corpo, não sei o quê. Então é só né, aquele cara cru que você consegue moldar ele e fazer que ele seja um puta jogador na NBA. Eu acho que Utah já tinha um elenco bem, bem pré-definido assim, na última temporada, né? Todo mundo que tava lá sabia a sua função e tal. Acho que o Quinn Snyder fez um baita trabalho, né, nesse lado, então acho que o Donovan Mitchell só chega para somar. Miami Heat em 14º. Eu achei essa escolha... Não sei, fiquei meio com o pé atrás. Foi o Bam Adebayo. e vou vindo de Kentucky. Que você tem a dizer? Mano, pivô, né, velho? Pivô você sempre tem problema de, porra, limitado, o que vai acontecer com ele na NBA, e aí, como vai ser? Então, mano, é aquele cara não tão alto, né, pra, pro tamanho dele, pro, pra posição dele. Ele é 6'11", 6'10", se não me engano, 6'10". E, mas tem uma envergadura boa, brigador, estilo da NBA, mano. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê errado, como sempre. Pode ser que seja só mais um daqueles negrões que vão jogar no garrafão e negros maravilhosos. Eu acho que não vai fugir muito disso. É, eu fiquei com o pé atrás porque o principal jogador do Miami Heat é justamente um pivô. Então, eu não sei, falaram que ele fez um workout que foi um absurdo ali e os caras se apaixonaram. Então, vamos ver o que, que ele rende. Provavelmente, vai, com certeza, vai vir do banco, né? Do Hassan Whiteside. E vamos ver como é que ele rende. 15 em 15º selecionaram o Justin Jackson, que a gente já deu uma comentada. Milwaukee na 16ª, Justin Patton, que também é outro pivô. É, a gente falou com o Vini na primeira parte que essa escolha devia ter ficado com o Chicago, cara. Não dava pra ter fugido. Não dava mesmo. O Chicago não podia ter deixado cair no colo essa aí do Wolves, mano. É aquele mesmo esquema, né? De cara brigador, mas não dá, mano. Você dá de graça um cara desse. Não dá, mano. É, então. Devia ter ficado em Chicago, como a gente já falou. É, o Justin Patton é um cara que... Outro pivô também, que também é um pouco mais alto que o Adebayo. Então é um pivô cincão mesmo, tradicional. É um cara que tem uma envergadura boa também, é alto pra posição, consegue jogar de costas pra cesta. É, eu acho que ele chega pra somar também. Se vier do banco pro Karl Anthony Towns e se tiver bastante minutos nessa rotação. É, na verdade, o Minnesota tem um garrafão interessante ali com o Karl Anthony Towns, o Gorgui Dieng. Agora o Patton, que tem potencial também. Ficar de olho nesse time, que agora com o Jimmy Butler, né? Acho que... Será que Minnesota chega nos playoffs depois de 13 anos, cara? Eu acho que chega, viu, mano? Eu acho que deve chegar. Vão brigar, né? Isso é com certeza. Sim. Vamos ver se eles beliscam aquela oitava vaga ali. Tudo bem que vão ser eliminados pelo Golden State Warriors, né? Mas... Sim, mas só de ver Towns nos playoffs, Wiggins nos playoffs... Só de ver isso aí já vai ser sensacional. E o problema do Wolves agora vai ser o banco, né? Uhum. Que deu Zach LaVine e Chris Dunn. O problema vai ser o banco. Como vai construir esse banco agora? É, vamos ver. É, vamos lá, Renato. Quem você achou os times que se deram melhor, os vencedores desse draft? Ou times ou jogadores, vai, que caíram numa posição Sim. legal? Mano, como a gente já citou, o time que se deu melhor pra mim foi o Kings, que conseguiu as escolhas que eles queriam. Eles namoraram o Darren Fox por muito tempo, pensaram em trocar, subir um pouco de posição pra draftar ele, e não precisou. Pegou mais três jogadores? Três, é, né? O draft do Kings é Darren Fox na 5, Justin Jackson na 15, Harry Giles na 20, e teve o Frank Mason também, se eu não estiver errado, ele foi na 34ª, isso é exatamente isso. É, eu acho que, pô, foi realmente, o Kings acertou no draft, finalmente, né? Sim, e além do Kings, que a gente citou pra caramba, eu acho que um puta ganhador desse draft foi o Golden State Warriors, que a gente falou no primeiro bloco, mas vale falar de novo. A gente falou só do lado do Bulls, mas vale falar do lado deles. Você pega um Jordan Bell por nada, nada, né? Você não deu nenhum jogador, nenhuma escolha. Você não tinha nenhuma escolha nesse draft. E aí você pega um jogador que potencialmente já pode jogar no Warriors amanhã, mano. Sim. Ele pode entrar no time amanhã. Se ele começa, faz uma Summer League boa, começa a jogar bem no começo do ano, amanhã ele é titular. Porque o Zaza Pachulia não vai segurar a posição dele. Não, mas eu não começaria com o Jordan Bell. Não, lógico. Nem rapaz, não dá pra começar com um cara que acabou de ser draftado ainda mais no segundo round. Mas, tipo, não seria estranho, tá ligado? Daria pra começar. É, então, eu acho que, se eu não me engano, no último Dotcast que a gente fez, que foi com a galera do college, se eu não falei isso, eu fiquei na cabeça e acabei não falando. Eu comparava muito o Jordan Bell com o Tristan Thompson. E o Jordan Bell acabou caindo justamente no time rival do Tristan Thompson, que é o Golden State Warriors. Então, a gente falou no primeiro round, é um cara que pode contribuir em qualquer time a qualquer momento. Porque toda hora você vai precisar de energia, toda hora você vai precisar de atleticismo, toda hora você vai precisar de rebote. Então, mano, o Golden State foi bem demais isso aí, é um grande ganhador, com certeza. Eu queria destacar também o Toronto Raptors. Na escolha 23, eles selecionaram o OG Anunoby, que é um combo forward, é um cara que joga na 3, joga na 4. Eu considero o Toronto como ganhador porque o Demarre Carroll na titularidade ali é extremamente contestável pela torcida do Raptors, principalmente. Então eu acho que o OG é um cara que tá saindo de lesão agora, mas eu acho que ele não tem pressa para desenvolver, justamente por causa dessa lesão. É um cara que não vai ser titular, óbvio, mas tem um potencial, tem um baita potencial defensivo, consegue jogar nas duas alas, é extremamente atlético, muito forte. Então eu acho que eu considero o Toronto ganhador justamente por causa dessa dúvida em cima do Demarre Carroll aí. E o OG, se continuar se desenvolvendo, eu acho que ele consegue buscar uma titularidade nesse time. Aham. Não encaro como ganhador, mas eu destaco o Dallas como um bom draft, porque tinha uma escolha, que era número 9, e sobrou, caiu no colo o Dennis Smith e conseguiu pegar o cara, meu. Então eu destaco como o draft do Dallas, que fazia muito tempo que eu não pegava uma escolha alta e boa, positivamente por isso. Conseguiu, tava namorando o Frank, nosso amigo. Mas acabou sobrando um armador que, pra mim, é melhor. Hoje, já, né? Eu também acho. Vendo agora o lado negativo do draft. Olha, eu não sei você, mas eu só consigo enxergar como um draft negativo, assim, o Chicago Bulls. Foi o que a gente falou o primeiro bloco inteiro. Que perdeu o seu principal jogador, ainda trocou... Fez uma troca de uma escolha que nem, né? 9 posições de diferença. É isso? 9? Só ter certeza. É isso, 9 posições de diferença, nem é tanta coisa assim. Então acho que o grande derrotado foi o Chicago Bulls, né, mano? Nota 0 pro Chicago Bulls. Tanto por vender a escolha 38 pra Golden State, que é o atual campeão, e pela troca do Jimmy Butler também. Eu acho que foi, sem dúvida, foi o principal perdedor. Uma coisa que eu queria destacar também, não vou falar como um ponto negativo ou como um perdedor do draft, mas eu achei que o Paul George ia ser trocado. E eu não sei se Indiana perdeu uma boa oportunidade aí, porque a noite do draft todo mundo se movimenta. Praticamente todo mundo, né? Não sei se eles perderam uma chance aí, não sei... O futuro dele tá meio incerto, ninguém sabe pra que time que ele vai, só sabe que ele vai sair. Então, eu não quero classificar como um perdedor, como um time que mandou mal, mas Indiana talvez tenha perdido uma oportunidade aí. Sim, pode ser que o preço dele agora caia, né? Porque no draft pode ser que você consiga pegar... É que também não conseguiria enxergar... Porque para um Paul George, você tem que pegar um top 5 ali, né? E eu não via nenhum daqueles 5 times, tirando o Boston, né? Que era o que o Pacers queria arrancar. Mas eu acho que o Pacers também tentou arrancar muito do Boston. Dava pra trocar por menos. Eles queriam Marcus Smart, Avery Bradley, Jaylen Brown e a escolha 1, que depois virou 3, né? Então eu acho que dava pra ter abrido mão de um desses 3. Pra pegar a pique mais 2, sei lá, eu acho que eles quiseram demais também. Então, eu acho que, ao meu ver, a cada dia que passa que o Paul George não é trocado, o valor dele diminui. Porque, tipo, se você deixar pra trocar o Paul George na trade deadline, que é a última data disponível que os times podem fazer trocas, que costuma ser em fevereiro, logo antes ou depois do All-Star Break, eu não tô lembrando de cabeça agora, o valor dele ali vai estar zero, praticamente. Porque você vai pegar o Paul George por meia temporada Ele já falou que a prioridade dele é ir pro Lakers. Então, quanto mais passa tempo, menos valor o Paul George tem no mercado, por incrível que pareça. Então, eu acho que o Indiana tinha que trocar ele o mais rápido possível. Eu não sei se ele vai começar a temporada no Pacers. Se eu tivesse que chutar, eu diria que não. Exatamente. Não vale a pena pro Pacers, né? Ele já falou que ele vai sair. Ele já falou que quer ir pro Lakers também, então não vale a pena. Perder o cara de graça ano que vem. Esperar até a trade deadline também pra trocar por um saco de pipoca. Então, mano, era melhor já trocar tudo agora mesmo e achar uma que fizesse bem pra eles. E já troca. É mais saudável. Pro time que ele vai e pro Pacers também, né? Pro time que ele vai também. Começar a temporada já é ótimo. Pra terminar esse episódio do Dotcast, eu tenho uma pergunta pra você, como já é a tradição. Dos dois brasileiros que foram convidados para jogar Summer League, Jorginho de Paula, que vai jogar pelo Houston Rockets, e o Augusto Lima, acho que a galera vai lembrar dele, que foi super bem nas Olimpíadas, estava nos Algirdas Kaunas da Lituânia, vai jogar pelo Indiana Pacers. Dos dois, qual que vai fazer mais barulho aí? Olha, jogador que não é draftado normalmente não faz muito barulho, né? Mas como a gente é brasileiro e a gente acredita, a gente vai falar que os caras vão jogar muito. Mas entre os dois, eu não vejo o Jorginho jogando muito já. Não precisa nem jogar muito, né? Óbvio que ele não vai jogar demais. Mas eu não vejo o Jorginho se destacando mais que o Augusto Lima. Eu acho o Augusto Lima mais preparado para um basquete do nível da NBA do que o Jorginho nesse momento. Acho que o Jorginho tem potencial para ser um bom jogador e conseguir, sei lá, estar num time da NBA. Não sei se jogar por um time da NBA, mas estar. Então, dos dois jogadores, eu acho que o Augusto Lima vai se destacar mais que o Jorginho. Não que eu acho que o futuro dele é melhor, mas eu acho que nessa Summer League, o Augusto Lima se destaca mais. Beleza. E deixa eu voltar à pergunta, então. Como você disse que as minhas perguntas são muito diretas, vou mandar só mais uma direta pra você. Caio Gasparetto. O draft foi há 3 dias atrás. E eu já te pergunto. Rookie of the Year. Interessante. The Aaron Fox. Olha, logo ele. Meu coração é frágil. Não faz isso. Eu acho que... Não sei. Tem muitas opções ali, né? Eu acho que se tivesse que riscar um nome do top 5, seria o Jason Tatum. Porque eu acho que ele tem bastante concorrência ali nas alas em Boston. Ele já tem Jaylen Brown, já tem Jay Crowder. Talvez eles sejam trocados, mas falando hoje, eu riscaria o nome do Jason Tatum. Meus dois nomes ficaram entre Lonzo Ball e Josh Jack. E Darren Fox. Acho que... Eu não sei, eu escolhi o Fox assim, puro chute. Sim, eu acho que meu palpite é Ben Simmons, mano. Que não foi draftado, tem esse lado aí também. Né? Porque como ele não jogou na última temporada, né, ele tá elegível aí pra novato do ano. Não sei, eu escolhi o Darren Fox e vou manter meu palpite. Tá respondido, muito obrigado. Chega por hoje. Chega ao fim mais um Dotcast, sexta edição. Você esteve com Caio Gasparetto e Renato Mantovani. Caso você queira nos seguir nos nossos perfis pessoais, eu estou no @CaioGasparetto, com 2 T's, e o Renato você encontra no @ReeMantovani, Ree com 2 E's. E, bom, nós estamos no @NBA.br também. É isso. Por acaso, agradecer mais uma vez também ao Vini por ter participado do primeiro bloco. O menino é bom, o menino manja demais de NBA, principalmente do Bulls, que ele é fissurado pelo time. Então, mais uma vez, obrigado, Vini. E o Dotcast tá sempre aí, né? Chama mais convidados. Bora, bora. Estamos só começando nessa pós-temporada, hein? Sim, deem ideias ali, lá no Twitter, onde vocês quiserem, se estiver vendo no YouTube, deixa no comentário ideia de quem você quer que chame, sobre o que você quer que a gente fale também. É legal vocês falarem também o que querem ouvir. E é isso. A gente faz por vocês.